Boa noite a todos. Bom, quando se fala em... Se começa a falar em saúde emocional, consequentemente a gente é obrigado a pensar que existem doenças emocionais. Né? É o contrário da saúde, é a doença. Né? Por que é que é tão difícil hoje... A gente conseguir essa saúde emocional? Por que é tão difícil nós termos uma saúde emocional perfeita? Porque nós agimos pelas emoções. Se nós formos analisar, eu diria que 85% a 90% de nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes do dia a dia, a gente age por emoção. Existe uma outra palavra, que é uma outra forma de agir, que seria o contrário da emoção, que seria a razão, que seria o pensamento racional. Se nós conseguíssemos ter a capacidade mental e emocional, é claro, de agirmos 90% do nosso dia a dia, das nossas atitudes, das nossas palavras, através da razão, através do pensamento racional, desapareciam todas as doenças emocionais. Pelo simples fato de nós conseguirmos raciocinar, pensar nossos atos e antes, é claro, nossas palavras. Existe o corpo físico, que é o nosso corpo físico, esse é o corpo somático, que a gente chama, né? E existe um corpo emocional. Como Antônio já falou primeiro, muitas das doenças, grande parte das doenças que já somatizaram, que são as doenças psicossomáticas, né? Elas vieram de uma condição emocional bastante restrita, bastante a desejar de todos nós. E nós sabemos que todos os dias é difícil, nesse tipo de mundo que a gente vive, nessa condição totalmente... corrida, todo mundo quer as coisas para ontem, ninguém quer dar um tempo ao tempo. Então é difícil para a gente agir com razão, com racionalidade, com um pensamento coerente. Nós deixaríamos muitas vezes de cometer atos e de falar palavras extremamente contundentes. Eu me lembro que tinha meu avô que falava três palavras, eu acho que aqui tem poucos, alguns que não entendem italiano, outros entendem italiano. Mas ele dizia assim, que soldi, bote e parole, torna-me a pindrio. Dinheiro que tu empresta, um soco ou uma agressão física que tu comete, e uma palavra mal dada, uma palavra de ofensa, não volta mais. Não volta mais. No momento que tu fez isso, claro que o dinheiro, nem sempre, às vezes as pessoas te devolvem, mas o que mais eu quero enfatizar aqui é que às vezes as nossas atitudes perante as pessoas, as nossas palavras perante outras pessoas, que ofendem, que agridem, que magoam, que ressentem, elas fazem mais mal para nós, que proferimos essas palavras e que temos essas atitudes, do que para as pessoas que às vezes são aqueles agredidos, tanto verbalmente como às vezes fisicamente. Se nós tivéssemos a condição realmente de ter um pensamento lógico e coerente, de nunca cometer esse tipo de atitude, nós realmente iríamos ter uma saúde emocional muito, muito melhor. Eu sou obrigado aqui a falar de uma pessoa. Esse cara, ele viveu lá no século XVIII, o nome dele era Immanuel Kant. Ele foi um grande filósofo, tá? Ele escreveu naquela época O Fenômeno da Metafísica dos Costumes, era um livro bastante extenso, tá? É o livro ético dele, sobre ética, sobre o comportamento. Na verdade, costumes para ele na época era comportamento ou ética. Então, ele tinha o objetivo, assim, ele era um grande estudioso sobre as formas do pensamento, de como é que as pessoas pensam. Ele estudava de como é que as pessoas pensam, tanto aquelas pessoas letradas como as pessoas mais humildes lá da cidade, lá da Alemanha, onde ele vivia. Bom, ele, nessa obra dele, ele coloca bem, assim, mais ou menos, dá para resumir uma questão muito importante, que diz assim: para nós traçarmos um objetivo de vida, e se o nosso objetivo de vida, digamos assim, seja uma vida longa, uma vida saudável, fisicamente, naquela época eles não falavam em emoção, mas uma vida longa e saudável, a gente tem que fazer aquilo que se chama de uma reflexão extremamente complexa no momento em que nós começamos a pensar. No momento em que nós vamos pensar, nós temos que ter um cuidado extremo de que esse nosso pensamento, porque o pensamento move energia, certo? Então, de que esse pensamento, ele não vá provocar em nós alguma palavra, algumas palavras, porque os pensamentos, eles provocam o quê? Provocam palavras. Né? Alguma palavra, e que essa palavra corra o risco de fazer com que a gente tome uma atitude errada, uma atitude negativa. Porque o pensamento, ele vai criar palavras, as palavras vão criar atitudes, e as atitudes, elas vão criar algo de bom, que vai ser de bom para nós, emocionalmente, ou algo extremamente ruim, que são, digamos assim, às vezes, atitudes de prepotência, de arrogância, de orgulho extremamente, digamos assim, acentuado. Então, ele coloca essa questão para que a gente consiga, através desse controle do pensamento, da palavra e das atitudes, ter um objetivo de vida em ter uma vida saudável, longa e feliz. Quer dizer, o cara escreveu aquele livro lá em 1730, 1740, muito tempo atrás, e ele colocava isso já naquela época sobre essa questão de, através daquilo que inicia qualquer tipo de atitude nossa, qualquer tipo de palavra, que é o pensamento. Então, o pensamento, se nós conseguirmos hoje ter um controle do nosso pensamento, nós vamos ter o controle também da nossa saúde emocional. Bom, ficar falando aqui na frente é muito fácil, né? Mas, no nosso dia a dia, não é tão fácil. Por quê? Porque as nossas emoções, elas nos traem. A emoção, as nossas emoções, elas são aquilo que mais de antigo existe dentro de nós. Porque elas agem, elas acontecem através do quê? Pô, dos nossos instintos. Qual é que foi a primeira, digamos assim, aquilo que mais fez com que a raça humana, né, o Homo sapiens, evoluísse até hoje? Ora, os instintos. O instinto de sobrevivência, o instinto, digamos assim, de se defender, o instinto da alimentação. Antigamente se matava para comer, se matava para qualquer tipo de coisa. Claro que hoje, com a evolução do ser humano, com a evolução do planeta, esses instintos começaram a serem mais, digamos assim, reprimidos entre nós. Mas a palavra certa mesmo é reprimidos, porque alguns, eles não conseguem de forma alguma reprimir nada dos instintos. Então, o instinto hoje é aquilo que mais é colocado, digamos, no nosso dia a dia, através das nossas emoções. Então, mais uma vez, se nós conseguíssemos, através da razão, do pensamento racional, nós iríamos evitar isso que eu anotei aqui, ó. Aquelas angústias profundas que às vezes assolam o nosso peito, né? Aquelas tristezas imensas, intensas. Já aconteceu aquele desligamento temporário do mundo, né? Que às vezes tu pega e apaga tudo para ver se de repente tu volta mais conectado. Às vezes, um problema emocional muito acentuado te provoca taquicardia, te provoca sudorese, palpitação. Então, se nós conseguíssemos realmente controlar nossas emoções através de um pensamento, né, positivo, otimista, racional, a gente conseguiria, sem dúvida alguma, pelo menos tentar fazer com que a nossa saúde emocional ela fosse, digamos assim, um pouco melhor. E aqui a gente se coloca no meio de todos aqueles que estão aqui presentes, porque todos nós temos esse tipo de problemas, esse tipo de angústias, às vezes, tipos de tristezas. E é assim que é a coisa que funciona. Mas eu acredito que se nós conseguíssemos realmente controlar a nossa mente, as nossas emoções através do pensamento racional, de uma fé, acreditar, uma fé racional, nós realmente conseguiríamos afastar bastante dessas doenças emocionais, né? Que são a depressão, que são o estresse, e algumas que já vão para o corpo físico, que aí é úlcera nervosa, e outras doenças piores aí que às vezes já passaram do tempo até de cura, né? Podem provocar até a morte. Então, o que a gente tinha que dizer a respeito da saúde emocional? É isso.